Sejam bem-vindos ao podcast Crônica X, primeira edição. Finalmente o Crônica X está desembarcando na podosfera. Eu sou Gilkin, estou aqui hoje com Kenichi. E aí, galera, PC é melhor que console. Barbossa. Fala, galera, esperando ansiosamente aqui pelo filme do Super Gêmeos ou do Chefe Apache. E por último, mas não menos importante, Kaito. Fala, galera, Marvel é melhor do que DC. Nos reunimos aqui hoje para falar dos filmes de 2016, os filmes de herói, quais são as nossas expectativas e as impressões, qual vai ser o grande fiasco e qual vai ser a melhor pancadaria de super-herói que teremos em 2016. Então é isso, vira a vinheta, vamos falar de filme de herói. Bora! Episódio de hoje, quantos Batman são necessários para derrotar o Superman? 2016 vai ser um ano marcante, vai ter uma caralhada de filme de super-herói aqui. E eu não vou ter dinheiro. Posso começar com uma pergunta? Vocês acham que o gênero herói, acho que virou um gênero, né, herói. Vocês acham que ele tá estagnando já? Assim, o gênero super-herói tá na mesma coisa que foi o gênero do faroeste um tempo atrás. Vai sair ainda muito filme sobre o super-herói. Vai chegar uma hora que vai se saturar. E talvez o gênero caia no esquecimento. Ou talvez não. Não, eu acho difícil. É, eu acho que vai depender muito do que vier aí das HQs, né? Porque eu acho que até agora, por enquanto, tá bom, que a gente tem bastante coisa ainda aí, né? Guerra Civil tá vindo. Quem sabe vem alguma coisa aí do Reino do Amanhã. Então, acho que é bom assim, o pessoal realmente indo no cinema agora, que dessa motivação das produtoras de fazerem realmente essas grandes sagas, né, de investirem, sabendo que elas vão ter o retorno. Então, com esses filmes da Fox desse ano, eu vejo que ela tá tendo uma preocupação um pouco maior de pelo menos fazer um visual mais parecido com a HQ. Será que isso não é um bom sinal? Ah, sei lá, eu acho que assim, tudo bem, se atentar ao visual é até legal. Mas acho que o principal ainda continua sendo focar em enredo, porque tá sendo um filme de heróis e ainda você vê muita distorção de enredo ainda, muita coisa diferente. Ah, mas aí sempre vai ter, as HQ é um pouco difícil de adaptar. Não, dá. Tem coisa que não tem como passar pra tela. Cara, eu não me importo se o cara fizer um filme nível Senhor dos Anéis, 2-3 horas de filme, deixe que o cara faça tudo certinho. Então, mas mesmo o Senhor dos Anéis teve bastante modificação. Adaptação nunca vai ser igualzinho. Não, mas eu falo assim, questão de enredo, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre os filmes aí, e já tem coisas que já gera questionamentos, que quem acompanha a saga dos heróis, quadrinhos, os desenhos e tal, tudo, até mesmo na questão do HQ pro desenho, tem-se alterações, e às vezes são coisas que não ficam muito foras. Tipo assim, às vezes não fica muito fora do enredo original. Mas nos filmes, muita coisa acaba saindo. Então isso que eu acho meio foda. Eu vejo isso como questão de adaptação, porque você tem que adaptar, às vezes, uma saga inteira em um ou dois filmes. E você e os caras, às vezes, não conseguem. Realmente tem esses furos de roteiro. Só que daí eles têm que adaptar para uma grande massa. E a maioria é molecada de 14, 15 anos, que é realmente a maioria que vai no cinema. Então acho que é mais questão de adaptação aí, tentar trazer uma coisa mais enxugada para esse público novo. Eu acho que as adaptações acabam sendo... Eu acho que precisa das adaptações. Meu problema é quando eles cagam na história, uma adaptação bem feita vai atrair muita gente. E quanto mais gente, mais filme teremos. I'm kind of lonesome back here. A little help here. Woo! Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise! This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. Então, Então, estamos abrindo o ano aí, vai estrear dia 11 de fevereiro. Deadpool, talvez a redenção do Ryan Reynolds, o que vocês acham? É, acredito que parece que ele vai desempenhar um bom papel aí no papel do Deadpool. E vamos ver, né? Eu estou aguardando fervorosamente, acredito que vai ser legal. E você, Barbosa, o que você achou do uniforme dele? O uniforme acho que é uma das coisas que eu mais gostei. Principalmente naquele teaser trailer que eles fizeram pra divulgar, né? Pra dar ideia do filme, não sei se vocês viram. Puta, eu quando eu vi, até prefiro a música lá da Gwen Stefani do que essa música nova que eles colocaram. Mas é gosto pessoal, né? Ah não, mas o uniforme tá padrão. Aquele é o uniforme do Deadpool. Ou alguém quer comparar com o Deadpool que se viu no Wolverine. Ah não, pelo amor de Deus. Não precisamos então lembrar daquilo. Eu não lembro. Exato. se o Duken lembra quando a gente assistiu esse filme. A gente pegou um DVD pirata, só que era uma versão não editada. Sim, eu assisti assim também. Os efeitos lá. Se o filme já era ruim, imagina assim os efeitos computadorizados até o... renderizados, né? Ele. Eu nunca assisti ele, meu irmão. Sim, eu assisti ele assim também. Nossa, foi uma aposta. Então, sim, eu acredito que o Deadpool vai fazer muita gente ver a fã modinha de Deadpool. Ah não, isso aí já tá estourando já. Só não. Com os trailers já tá pipocando um monte de fã de Deadpool. Mas assim, a realidade vai vir quando aconteceu, depois que saiu o filme. Aí você vai ver nego sendo Deadpool pra cá, máscara vermelha e preta pra lá, humor negro e todo aquele mimimi. E você, Kaito? O que você acha dessa classificação indicativa que te impede de ver o filme? Cara, eu acho uma pena que eu não vou poder ver, mas... se eles quiserem fazer uma coisa um pouco mais leve, pode ser que fique muito bom. O Deadpool precisa ter um certo teor de violência. Quem sabe a classificação indicativa seja para 14 anos e dê para mim. Infelizmente, pelo que eu vi aqui, não, viu? Realmente aqui é putaria no trailer, imagina no filme. É, então os fãs de Deadpool podem ficar tranquilos. Pois está confirmada a classificação indicativa do filme de Deadpool como R. Menores de 17 anos só podem assistir acompanhados de um adulto. Ele pode assistir, mas tem que estar acompanhado por um adulto. No cinema daqui é diferente. Parece que um menor acompanhado de um responsável só pode assistir uma classificação indicativa acima da dele. No caso, ele só pode assistir até 16. Legal que aí não vai ter crianças chatas na sala do cinema. E vocês viram também a máscara dele, tem uns olhos animados em CG, e eles vão dando expressão pro personagem, isso ficou bem bacana. Isso aí é tipo assim, não tinha, acho que não teria outra forma, teria que ser feito dessa forma mesmo. E vai ter o Colosso no filme também, né? É o Colosso e mais uma menininha que eu não sei quem é. Alguém sabe o nome dela? Ela aparece em algumas histórias fazendo parceria com ele, mas não lembro o nome dela não. Aí vocês não querem falar um pouco da história do Deadpool, do mercenário Tagarela? Ele é tipo um... ele é um ex-militar lá, que ele foi diagnosticado com câncer. E era tipo um estado crítico. E a única alternativa dele tentar se curar era se submeter a um processo aí científico, similar ao Arma X aí, como do Wolverine, né? Ganha o poder de curar, a questão da cura, né? Que ele até então não tem, e ele se torna meio que um super soldado aí. Só que, até onde eu sei na história, quando isso acontece é onde ele fica meio desnorteado, sabe? Onde ele tem esse senso de humor, doido... Como é que chama? Esquizofrenia, né? É, esquizofrenia e tal. Aí, curiosidade, o fator de cura dele é o segundo maior fator de cura, ele só fica atrás mesmo do Hulk. O fator de cura dele passa até mesmo do Wolverine. Passou, as melhores cenas já foram passadas nos trailers, então... Não, pode não, ser uma decepção. É a Fox fazendo, hein, galera? Eu boto fé. Eu espero que seja um bom filme, só não espero que os trailers não estejam enganando a gente, né? Que hoje em dia não dá pra confiar muito, né? Um trailer muito bom, você tem que começar a desconfiar, falar, opa, tem alguma coisa aí. Mas eu acredito que não tem como os caras errar, não. Se os caras conseguirem errar nesse filme, aí pode fechar. Fecha as portas. Se não der certo, aí fodeu. Se a Fox errar com o Deadpool, eles têm que fazer que nem os brasileiros deviam fazer com o Brasil. Fecha as portas e devolve pra Marvel e pede desculpa. Acho que o Deadpool é um cara que não dá pra se levar a sério. Então... acho que é uma piada. Sim, é justo, explicável. Mas aí ele tem todo esse truque de quebrar a quarta parede e falar com o leitor, que vai ter no filme, pelo visto. Tinha até no jogo, eu acho que fizeram, acho que 2, 3 anos atrás. Eu joguei esse jogo, é bem legal. Pelo que eu vi, parece que vai sair uma remasterização dele, ou já saiu? É, provavelmente. Remasterização é o que manda no mercado. Vai ser dividido em capítulo, provavelmente. Vai ter as DLCs depois, né? Então, mas a gente não tá falando de game. Mais alguma coisa sobre o Deadpool? Eu acho que o Deadpool é um herói, vai salvar o Ryan Reynolds aí, né? Pra gente tentar esquecer o que ele fez lá com o Lanterna Verde, né? Então, realmente aqui eu vi aqui o que ele fez aqui, realmente eu não vi nada de relevante desse cara, além do Lanterna Verde. Eu só conheço ele desses dois filmes, do Lanterna Verde e o Deadpool fracassado que ele já fez. Mas ele é um bom ator, isso é... vai ter a sua redenção aí nesse Deadpool aí, vai... Vai sagrar o personagem, né? Eu acredito, eu boto fé. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Dia 24 de março, temos aí Batman vs Superman. É ver Superman, né? A origem da justiça. Eu não espero muita coisa desse filme. Quem assistiu o Batman Cavaleiros das Trevas já viu que tem muita coisa aí que não tem nada a ver. Comecei explicando o que a Mulher Maravilha tá fazendo ali em relação a essa história do Batman e Super-Homem aí. Mas ele batendo no Superman... Ah, sei lá, acho Superman um bosta. Também não sou muito fã do Superman. É. Me julguem, taquem pedras, eu não sei, eu não... Sei lá, é um cara muito estereotipado, ele não tem profundidade igual o Batman. Cara, olha o Batman, só o nome, Batman. O cara tem todo um background, tem toda uma história, tem os problemas internos dele. Agora o Superman é só o Superman. Depende muito do arco que você lê o Superman, que nem se você lê aquele o homem que tinha tudo, você vai achar coisa interessante ali. Mas a primeira parte que você falou, eu concordo, realmente. Esse Batman vs Superman não é igual o Cavaleiro das Trevas lá, né, que todo mundo acha que vai ser. Eu só acredito que, assim, a participação do Ben Affleck sendo o Batman e o Bruce Wayne aí, como muita gente falou mal pra cacete, falou que não, que ele vai estragar o personagem, que não sei o que, tal, tudo. Eu acho não, acho que ele vai fazer um bom Batman, ele tem um perfil legal pra fazer esse Batman do Cavaleiro das Trevas aí, bem igual o Batman lá, que é bem queixudão mesmo, tal, tudo. Eu acho que ele tá num porte... Tanto de aparência quanto interpretativo mesmo. Eu acho que ele tá bom pra desempenhar esse papel aí. Eu acho que tá legal. Ele tem um queixo maravilhoso pra fazer isso. Então tá tranquilo. Nossa. Sei lá, hein, cara. Não, eu não chegaria nesse ponto, mas você disse. Aquele queixão lá que com máscara dá pra identificar ele. Porra. Ô, é o Benáfrica aí, caralho. Tira essa máscara aí, rapaz. Vocês fizeram mimimi quando descobriram que era ele que ia fazer? Ah, não. Também não. Também. O povo tá se precipitando. O cara vai fazer um bom trabalho. Ele tá bem de Bruce Wayne. Tem que ver agora de Batman. Sim. Se ele convence todo mundo de uniforme. Se Bruce Wayne, nas cenas que ele corre lá pro meio da explosão, que ele encara as manchetes, ele tá muito bem. Mas aquele Superman não me convence, aquele Henry Cavill. Não vai achar ele fraco, hein? Eu não acho ele cara de Superman. Não sei. Eu assisti o primeiro filme assim, legal, aquela luta lá, né? Destruindo tudo. Mas o ator em si não desce, sei lá. Sei lá, parece que ele não tem muito carisma, né? Não tem o carisma do Superman. Falta culhão. Agora sim, pegar um papel como Batman exige culhões. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Ainda mais se você fez um Demolidor fracassado no passado. Tem mais culhão ainda? É, aí vai ser a sombra do cara, né? É outra tentativa de redenção, igual o Ryan Reynolds. E o uniforme dele, o que vocês acharam? Não, tá padrão, cara. Tá padrão. O uniforme não tem nem o que reclamar. Acho que é o... Remete bem ao que foi o Cavaleiro das Trevas. Tá bem naquele mesmo estilo. Até a questão da armadura lá que ele coloca pra lutar com o Batman. Com o Superman, quer dizer, mouse. Eu acho que tá legal. No filme, é pra aparecer o Cyborg, Aquaman... Por que o Aquaman? Acho que a maior participação ali vai ser da Mulher Maravilha. Acho que o resto aí do pessoal vai aparecer no finalzinho do filme. Antes dos créditos. O Cyborg vai ser um jogador de futebol americano. É, ele vai estar naquela partida entre Gotham e Metrópolis. E o Lex Luthor? O que vocês acham dele? Eu não gostei da peruca dele. Não, também não gostei não. O cara lá, o ator que vai ser, que eu não lembro o nome agora, não tem perfil de Lex Luthor. Eu também acho que não. Lex Luthor é um cara serião. Tem que impor o mesmo respeito que o Batman quando o cara aparece, tá ligado? Jesse Eisenberg. A rede social. Eu acho que ele é muito novo pra fazer o Lex Luthor. Tem muito cara de molecão. É, de empresário, pô. Tinha que ser ter um cara mais velho aí, tipo, mais parrudo, mais Cogitaram aquele cara do Breaking Bad lá, o Bryan Cranston. Ah, talvez, seria interessante. Então, pelo que eu vi no trailer, até que eu gostei dele, viu, como Lex Luthor. Ele dá um ar meio de psicótico, aquele cabelo lá bagunçado. Pelo que eu vi no trailer, por enquanto eu gostei. Por enquanto não tem nenhum contra dele, não. Um bom ator, tem bastante coisinha. Eu concordo com o Kenneth. Tomara que o Superman pegue ele e quebre o pescoço dele, igual fez com o Zod. Olha, polêmica, hein? Eu só quero ver o Superman apanhar do Batman. Então, tem também uma teoria sobre o Lex Luthor, que ele seria o Lex Luthor Jr. O verdadeiro Lex Luthor teria morrido lá na invasão do Zod. E esse seria a motivação, o ódio que ele tem contra o Superman. É, então até por isso dele ser um pouco mais novo que eles, né? O cara é velho, 32 anos, cara de moleque. Então, aí tem também a Mulher Maravilha. O que vocês acharam da Gal Gadot de Mulher Maravilha? Ah, velho, é só pra mim colocar qualquer gostosa lá que dá certo. Bom, o uniforme da Mulher Maravilha ficou bem legal, tá? Tom das cores mais diferentes, mais escuro. Parecido, mas tá diferente ao mesmo tempo. É um uniforme legal. Ó, o uniforme dela tá parecido, isso não tem como negar. Não, os uniformes, a questão de uniforme é fácil fazer. Também não tá aquela coisa chamativa lá de modelo. Ela não tá vestida de modelo dos Estados Unidos saindo nas HQs. A cena do escudo ficou boa, isso eu não posso negar não, viu? Quem é aquele cara lá? É o Apocalipse? Não é o Apocalipse, não é? É o... É, então, já aproveita, vamos falar desse bichão aí. Eu acho que não vai ser uma boa ter colocado ele, não. Que porra é essa? Feita, não, feita através do DNA do Zod. A aparência? Pelo que eu entendi pelo trailer, o Lex Luthor ali que deu uma mexida. Ou ele pega alguma coisa lá com o Zod que tá morto e faz aquele bicho lá. É um problema colocar o Apocalipse ali, não. O Apocalipse é um bicho muito forte, cara. O cara que bate no Super-Homem. Pra mim, mano, tá bom. Ele não só bate, ele mata o Super-Homem. Imagina o que ele vai fazer ali. Vocês leram HQ lá, dá uma surra mesmo, hein? O que dá a entender o trailer é que vai estar lá o quebra-pau entre o Batman e o Super-Homem. E aí chega ele, o Apocalipse. Ele vai ser o grande problema do filme. O Superman vai ter uma hora que a gente vai capturar o Batman. Aí no meio dessa treta aí vão soltar o Apocalipse. Acho que eles vão entrar num acordo, não sei, alguma coisa. O Lex Luthor numa última tentativa aí liberta o Apocalipse. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que o filme devia ser mais focado só no Batman e Superman mesmo. É que os caras querem fazer a Liga da Justiça, né? Então, não tem jeito. Se os caras não correr logo, fi, o negócio vai ficar feio pra eles. E a armadura do Batman? Não, aquela armadura ficou foda. As cenas de porradaria entre os dois tá da hora, tá? Eu tô curtindo. Eu espero que isso seja o que me entretenha no filme, porque eu sei que o resto não vai. O problema é que eu acho que isso aí vai ser tipo o primeiro ato só do filme. Aquela pancadaria da armadura deve ser bem no começo, no máximo no meio do filme. Ah, sei lá. É que pra mim é um estranho, pra ele conseguir lutar com o Superman nessa armadura. Tem todo um antes, né? Quem leu o HQ ou pelo menos assistiu os dois longa-metragens, né, que foi feito. Tem o lance lá dos mísseis nuclear, o Superman até fica um pouco mais fraco. O Batman sim consegue dar umas porradas nele. O Superman com a força total dele, não, o Batman só na armadura. Ele não dá umas porradas no Superman. Mano, ele quase estupra o Superman. Ele bate, ele arrebenta o Superman. Sim, é uma forma de falar. Mas aí, assim, o Superman... Do nada, com a força total dele assim, brigando com o Batman, é meio complicado, né? Tudo bem que na HQ, no desenho, você até entende. Opa, ele tá bem mais fraco, então até dá pra sair no soco, né? O Superman é um cara que ele não tem colhões pra matar, tá ligado? Ah. Opa! Principalmente o Batman. O primeiro filme, acho que discorda disso. É, cara. Esse Superman, não, ele mata aquele que ele precisa matar. Não, mas eu tá falo assim. Ele tá sangrando os olhos. Esse filme, ele tá furioso. É que todo mundo a quer pagar que ele aparece, ele tá com o olho vermelho. Tipo, vou matar você, seu filho da puta. Ele só mataria o Batman por descuido. Porque acho que ele realmente mesmo, pelo que rola da história dos dois, assim, ele não. Ele é um cara que ele não tem culhão pra matar o Batman, tá ligado? Sei, acho que com o Zod ele, acho que não foi. Opa, escorregou meu braço aqui, quebrei seu pescoço. Mas. Tem aquela cena também do sonho lá no deserto, quando ele puxa a máscara lá do Batman e fala, se eu quisesse morto, você já estaria. Ah, mas isso aí é intimidação, Bolete, né, cara? Isso é uma maneira de tentar intimidar, mas, cara. Mas tá, é verdade. Se ele quiser, ele mata o Batman rapidinho. Faz uma bolinha aquela armadura. Se ele quiser, mas ele não consegue. Ele não quer, é diferente. Ele não tem. Temos um fanboy do Batman aqui, hein, gente? É, eu falo mesmo. Temos um fanboy aqui. Batman é foda. Fala aí, assim, o Batman com preparo ganha de todo mundo. É, ele não precisa de preparo, ele é o preparo. Fanboy. Ele é o preparo, mano. Eu acredito assim. O que, agora... que o Super-Homem é fora da armadura? Fora daquela roupa colada, com aquela cueca feia. É uma coisa. Um ogro que paga de jornalista. E o Batman? Não, cara, o Batman. Ó, tem um uniforme Super-Homem é melhor que o Batman. Como é que é? Tem um uniforme Super-Homem é melhor que o Batman. O Batman sem uniforme é só o Bruce Wayne. O Super-Homem sem uniforme. Tá, mas olha quem é o Bruce Wayne. Caralho. É muito fanboy do Batman. Não, não é fanboy. É uma coisa de você parar e analisar, cara. Tá, curto o Batman, é, curto um Batman logo, pra caramba. Fê, eu defendo o Batman até o fim, filho. Eu morro junto com ele. Mas agora, na situação desse filme, realmente tá complicado pra ele, porque ele não tem conhecimento. Ele não conhece Krypton, essas coisas. Ele sabe que é um alienígena, mas ali ele não sabe ainda, não conhece direito quem é o Superman, de onde que ele veio, e a fraqueza dele, né? A Kryptonita. Daí sim, quando ele ter esse conhecimento, ele teria uma chance. Mas agora, no momento, acho que não. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa desse filme? Pra finalizar? É, pra não seguir pro próximo. Olha, na minha visão, eu acho que vai ser um dos grandes filmes do ano. Só não vai superar, acho que, o Esquadrão Suicida, que eu acho que vai dar mais risada. E é uma história nova, né, que os caras estão mesclando várias, então acho que vai vir uma coisa boa por aí. Eu tenho fé nesse filme. Eu finalizo minha opinião dizendo que, assim, eu não espero muito. Eu provavelmente vá assistir, mas assim, eu já vou com aquele pensamento de que não vai ser aquilo tudo. Então, que seja, tá ligado? Olha, todo Oscar, mundo. Oscar pro Batman. Eita, Ben Affleck pra Oscar. A Liga da Justiça depende desse filme. Vamos ver o que sai, então. Seguindo, dia 28 de abril, temos aí Capitão América Guerra Civil. Treta. Buck, do you remember me? Your mom's name is Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. You're a wanted man. I don't do that anymore. Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive. Terceiro filme aí do Capitão América. O personagem que a Marvel quer empurrar aí na nossa garganta pra gente nossa, gostar é dele. Já. Eu não gosto dele, velho. Eu não assisti nem o segundo filme. Opa! O segundo é bom, cara. É o primeiro que é ruim. Eu não assisti o primeiro, eu só assisti o segundo. Eu assisti todos. O que, que eu quero ver? Não tem nada demais no primeiro mesmo. É, o primeiro é embaçado. O primeiro tem força de vontade, senão você não assiste não. Mas o segundo é o pior. Fala bem aí, fala que é um puta filme de espionagem. Não, ó, o segundo, apesar de eu não ter sido ser um fã, não gostar, eu não gosto do Capitão América, já deixo isso bem claro. Cara, é um filme de ação legal, é um filme legal de se assistir. O que me surpreendeu, tanto nos Vingadores, quanto nesse segundo filme do Capitão América, é a questão de que ele, assim, a forma de lutar dele... Que ficou bem diferente, tipo assim, ele é o herói dos Estados Unidos, então o que vai remeter a ele é aquela força bruta, sem noção, tá ligado? E no filme você vê que ele já tem um estilo mais acrobático, faz umas firulinhas ali, não é um cara tipo, totalmente ogro, tá ligado? Se isso, é um cara que, tipo assim, ah, faz bastante essas firulinhas, esses malabarismos aí, eu acho que eu gostei disso daí, tipo, fugiu um pouco daquele tipo que se pensa, nossa, o cara é um Superman da vida, tá ligado? Que só tem força, que só bate e destrói prédios, tá ligado? Não, eu achei, eu curti. Apesar de não ser fã, ele é um bom filme de ação. Ação, espionagem, eu gostei. Barbosa, tu que já leu aí Guerra Civil? Será que eu já li? Eu não lembro. É, relembra a gente aí o que foi o estopim da Guerra Civil nos HQs? O estopim, que eu me lembro, eu não li ela inteira, então me perdoem. Mas eu lembro que o estopim foi um grupo de jovens heróis que acabaram fazendo merda. Fizeram uma grande explosão lá, mataram acho que várias crianças numa escola, né? E morreu um monte de gente. Começaram essa parte de cadastramento, né? Cadastramento dos heróis. Aí fizeram dois timinhos, né? Timinho do Capitão América e o outro do Homem de Ferro. Caíto, o que você acha? O registro deve ser feito mesmo ou não? Eu acho que deve, cara. Torcendo mesmo pro time do Homem de Ferro. Ah, eu prefiro. Ah, Homem de Ferro. Cara, eu sou contra. Fala assim, nesse, fala. Sinto muito, mas nessa hora aí eu vou ser time Capitão América, me fudendo. Aí, Barbosa, você escolhe um lado. Tem que escolher um lado? Sim, escolhe um lado. Eu tenho que escolher? Pra mim eles poderiam ficar se matando e ter explosão, sangue, uma galera morrer. Pra mim tava bom. Já eu descendo o lado do Homem de Ferro. Essa garotada de Colan aí, acabaram explodindo a porra de uma escola, mataram gente pra caralho. Tem que ter registro sim, tem que ter treinamento, tem que trabalhar pro governo. Tem que trabalhar pro governo. Não, cara. Só for funcionário público. Olha, na HQ tem muitos heróis. E como no universo cinematográfico não tem nem metade, os times ficaram bem menores. Ó, no time do Capitão América, que é contra o registro, tem o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, Falcão e o Soldado Invernal. E tem a Agente 13, a Sharon Carter. E no segundo time, no time do Homem de Ferro, que é a favor do registro, temos a Máquina de Combate, a Viúva Negra, Pantera Negra e o Visão. Cara, não sei. Esse é um filme que, assim, ao contrário de Batman e Super-Homem, eu acredito que ele promete mais. Mas eu ainda acho que vai ter... Falou totalmente o contrário no WhatsApp? E acho que... Não. Eu acho que... Se você for analisar... Quero o print dessa conversa, hein? O que remete os dois filmes, sabe? Eu acho que no que Superman, Batman e Superman tá pra ser, todo mundo tá especulando que vai ser tipo um dos melhores filmes do ano. Eu acho que Guerra Civil tá pra ser melhor, tá ligado? Ficaria na frente, pelo menos. Mesmo que os dois ficassem em piores filmes do ano, acho que a Guerra Civil ficaria na frente. Vocês gostaram da Era de Ultron? Eu gostei. Ah, foi legal. Sou marveco, eu gosto de tudo. Todo mundo aqui vai estar torcendo pro time do Homem de Ferro. Cara, eu não tô torcendo pra nenhum time nesse lado aí. Eu não entendi muito a história do Buck ali, o que ele tem a ver e tal, tudo, no filme. Qual que vai ser a participação dele ali. Eu acho que ele vai ser o motivo principal, né? Se a galera tá atrás dele pra matar ele e o Capitão América não tá deixando. Eles têm amizade de infância. Provavelmente ele vai estar envolvido em algum atentado, vai envolver um monte de político, e depois de toda a situação da Era de Ultron, vai ser tipo a gota d'água. Ó, chega, tem que registrar toda essa galera aí. Ó, eu não tô com uma expectativa lá em cima pra esse filme não, vou ser sincero. Não, eu acredito que vai ser bom, só que a Era de Ultron, eu esperava que ele fosse melhor que o Vingadores, o primeiro, que não atingiu. Pra mim, ainda o Vingadores continua sendo o melhor filme da Marvel aí. Eu fico mais aqui no aguardo, né, esperando mesmo, e que me surpreenda. É, eu dou até um crédito, mas eu tô nessa daí, eu tô no aguardo mesmo, vendo, esperando pra ver o que vai rolar. Que realmente era de Ultron, primeiro começou a decepção com o Homem de Ferro 3. Você não gostou do Mandarim, não? Não, a ideia até que foi interessante, mas eu preferia realmente que fosse o Mandarim ali. Não achei a ideia ruim dos caras, a ideia foi legal. Tesão de ser o Mandarim, era o que chamava, então... Também acho que eles não conseguem explicar, né, o lance dos anéis no filme só. Precisariam uns 2-3 filmes até criar, né, esse enredo. Mas a ideia foi legal, assim. O meu problema é que aquele vilão lá não tinha carisma nenhum, o que realmente era. Já o Mandarim tinha muito carisma, né, velho? Demais. Aquele velho tinha carisma demais, cara. Pô, qual que era o nome dele? Não faço nem ideia. Tem que procurar aqui, pera aí. É Ben Kingsley, né? Ah, é isso aí, mano. Em Kingsley. Ele morreu? Como assim ele morreu? O ator ou o personagem? O ator. Morreu? Não sei, tô perguntando. Por que ele morreu? Não. Não, tô perguntando. Não sei, eu não ouvi falar nada sobre isso, não. Deixa eu ver, vai que ele morreu. Não, tá vivo ainda. É, tá. Graças a Deus. Então a gente pode estar mandarinha aí, hein? Ó. Mas então, no filme vai ser um confronto numa escala menor, né? A gente não tem tanto herói ainda. Bem menor. E vamos ter o Homem-Aranha aí. O que vocês esperam do Homem-Aranha? Eu quero fotos do Homem-Aranha. Esse é um cara que tinha que ter voltado já, hein? Pena game. Mas você tá naquele impasse ainda? Sony e Marvel? Não chegaram a um acordo definitivo ainda. Por isso que a gente não viu nem foto do Homem-Aranha. Cara, os caras é muito burro, mano. Que me pariu. Precisamente se ele aparecer aí, vai dar um up, hein? O que vocês acharam do ator? Ah, me parece bacana. Um homem. Você sabe o que é? Jovem. É. O ator é bom. Asa Butterfield. Ah, é o Asa. Cara, Homem-Aranha é um super-herói pobre, velho. Quem quer ser um super-herói pobre? É. Ele é o carro-chefe da Marvel, pô. Não, o carro-chefe é My Eggs. Ele é um dos heróis mais rentáveis do mundo, filho. É, mas não dá renda pra ele mesmo, né? Trabalha o quê? Pra ONG? O dinheiro da venda das HQ vai pro Homem-Aranha agora. Porra, meu, o que você tá falando? Não, cara. Porra, não, eu falo assim, porra. Tá que pariu, pô. Cara, era pra ser. Esse é o super-herói eu. Ele vai o cara é universitário. Quanto vendeu de HQ minha aí, porra? Me dá minha porcentagem. O cara é universitário, não se forma, ganha mal pra caramba quando trabalha. E é isso, ele fica trocando porrada na rua. Posso falar o que eu acho? Pera aí, só deixa é eu... Deixa eu que Nietzsche não gosta do Homem-Aranha. Vai, continua, Barbosa. Mas aí é pra identificação, né? Pro pessoal mais adolescente, identificar com ele. Aí depende também de qual a fase dele que você tá lendo. Nem fudendo, prefiro me identificar com o Batman. Nossa. Vai, Barbosa, opina aí, vai. Jesus. Ah, pra mim acho que vai ser um grande avanço aqui, se eles conseguirem realmente trazer um Homem-Aranha. Quem sabe eles ensinem, né, os caras a fazer um bom filme, que esses dois últimos eu não gostei tanto, viu? O espetacular Homem-Aranha. O segundo foi uma merda, pelo amor. Não assisti nenhum dos dois. Não perdeu nada. Até a Gwen ter morrido... Opa, spoiler. Até a Gwen ter morrido lá... O Duende Verde, a motivação dele? Ah, cara... Tô ficando triste já. Olha o que você fez comigo. O homem não adianta falar, eu não, campeão. Você que injetou meus... Teve nada a ver com isso, não, pô. Da tristeza, da vontade de dormir. Vamos falar de Guerra Civil, não de espetacular Homem-Aranha 2. Eu tô com a expectativa baixa ainda, mas aí espero que ele me surpreenda. Expectativa baixa é uma coisa boa. Vou procurar manter ela assim. E eu quero fotos do Homem-Aranha. Vocês acharam alguma coisa das cenas? Do trailer? Eu achei foda a luta final, hein? Do Buck do Steven, numa surra? Do triângulo amoroso ali? Dois, o revezamento de escudo ele tava bem legal. Só achei meio viadagem lá. Ah, ele é meu amigo. Ah, eu também era. Ah, eu só quero ver se os caras vão ter moral de matar mesmo o Capitão América. E já era, mano. É que vai depender mais do contrato dos caras, porque eu tenho quantidade, né? Mas eu acho que o Capitão América tem mais um filme ainda que pode fazer. A teoria é que ele morra agora na Guerra Civil e aí ele volte só em Guerras Infinitas Parte 2. Nossa. Sendo revivido pra enfrentar o poderoso titã louco Thanos. Ah, nossa. Mano, quem que é o Capitão América pra lutar com o Thanos? Ah, se lascar. É, cara, querendo ou não, nas HQ é sempre ele que resolve as buchas, né? Ah. Infinito. Americanos, mesmo. Né, cara? Americanos. Na última saga aí que eu li, Infinito, se não fosse ele, a Guerra Intergaláctica teria sido perdida. Guerra Intergaláctica resolvida pro Capitão América. Pô. Será que isso é coisa de americano, cara. Americano quer... cria um super-herói bosta e quer valorizar ele até o fim, tá ligado? Será que a gente já vai ter o Thanos aí? Pelo menos uma passagem, alguma coisa? Também porque tem uma teoria que quem vai morrer vai ser a Sharon Carter. Ah, mas aí... É da série Agente Carter. Nem assisti. Vai de bosta. É, não vai fazer diferença, não. Não vai fazer falta, não. Teoria na Era de Ultron que era ou ia morrer a Viúva Negra ou o Gavião Arqueiro. Quem que morreu? Mercúrio, que não faz diferença nenhuma. Por quem? Pode ser que eles acabem fazendo a mesma coisa. E que morte bosta, velho. Acaba matando alguém que não vai ter impacto nenhum. O do Mercúrio da Fox é bem melhor. Já que a gente falou do Mercúrio, né? A gente pode pular pro próximo? Demorou, então. Ó a ligação, hein? Olha. Ó, tá aprendendo com o podcast, hein? Oxi. All this death. Jean, it was just a dream. Maio a gente tem X-Men Apocalipse. Eu não acho que sim. Eu não tô com expectativa pra esse filme. Expectativa bem baixa. Parei no Wolverine Origem. Não vi mais nada. É, eu também, eu tô parado no Origins, faz tempo que eu não acompanho, eu tô meio por fora. Vocês estão de brincadeira comigo. O que? Você aí tá acompanhando fervorosamente? Uhum. First Class eu gostei. Dias de um Futuro Esquecido foi bom também. Eu achei interessante. Principalmente com o Tyrion lá. O anão? É, ele participa do segundo filme, ele que é o mentor é dos né? Sentinelas. Então, eles estão acertando mão no X-Men. E depois do último, é como se eles tivessem zerado. Aqueles três primeiros não tivessem existido. E agora eles podem fazer o que eles quiserem com a cronologia. É, o Brian Singer reassumiu aí o comando da franquia. Tá tentando botar nos eixos, né? Tem a Sansa, né, do Game of Thrones também. Aí como Jean Grey. Tá bem gatinho. Ela já é de maior, já, né? É, nossa, eu vi uma foto dela de biquíni, que meu Deus. O design aí dos personagens tá bem bacana desse filme. Noturno. Ah, se compara com os outros lá, os heróis de couro dos primeiros X-Men. Ah, mas se comparar com o começo dos anos 2000, né? Tá mais colorido. O que é HQ? A HQ é uma coisa colorida. Sim, mas eu fiquei meio assim com fera, com anjo. E esse Apocalipse tá meio, sei lá, tá meio caído. Parecendo o vilão do Power Rangers lá do filme. Pior que tá, velho, nossa. Uzi. Acho que aquele cara do Power Rangers dá mais medo do que ele. É. Eu sei que ele tem mais uma transformação, então vamos esperar, né? É, tem que vestir a armadura dele. Realmente, desse realmente eu acho que vai ser a decepção, hein? Será? Eu acho que os caras vão perder a mão. Enterrar de vez a franquia? Enterrar, eu não sei, mas esse daí, pelo que eu vi pelos trailers, não tá uma coisa bem feita. Eu já tô esperançoso, acho que esse filme vai ser bom. A Mística, nem a Mística tá como Mística? porra é essa? É, isso também achei estranho, ela não tá azul, né? Tá, a Jennifer Lawrence, os caras querem começar a vender pra mim, por causa do nome dela. Acho que ela falou, ó, tô famosa demais pra ficar pintada de azul, porra. Porque a vantagem da Mishka é ela poder se transformar em quem ela quiser. Mas não é isso que se faz, cara. Como assim? Explique-se. Você pode se transformar em quem você quiser, mas você tem que ser você mesmo. Pegou a... Pegou o ponto filosófico aí? Né, lição de moral com o Vinícius. Não, cara, mas é real. Ela usa isso pros trabalhos dela, não pra realidade dela. A realidade dela, ela é quem ela realmente é, tá ligado? Mas eu digo questão dela, a atriz não quer mais ficar azul, né? Mas só que aquela, né? A forma que aparece no trailer não é a forma verdadeira dela. A forma verdadeira dela é azul. É. Sei lá. Então cadê o seu argumento agora? Eu não sei, falo pelo personagem em si. Faz tempo que eu não acompanho X-Men, então eu fico muito sem saber o que falar. É que foi assim, se ela não usa outras formas pra ela poder... É o poder dela, ela se transformar em outra pessoa. Se ela não usa, fica sempre naquela mesma forma? Pra que então, essa porra? Ela perde o propósito, né? Pra mim, é uma loira lá. E esses dois últimos filmes que a Jennifer Lawrence fez lá do Hunger's Game, pra mim, que bosta, velho. Vocês se chegaram a ver? Não assisti nem o primeiro ainda. Isso aí não é problema, velho. Eu só tô assistindo, porque como eu comecei a assistir os primeiros, tem que terminar, né? Não pode deixar a parada incompleta, então... Tem o Noturno, hein? O Noturno tá da hora. É, o Noturno ficou legal, a Jubileu ficou legal. A Jubileu, Psylocke também tem, não tem? Não, a Tempestade, pô. A Tempestade com o Moicano. Tá bom. Em questão de design, esse filme até que tá legal. Tirando o Apocalipse, que tá parecendo um chiclete de uva mascado. Podia tá bem legal. O Aquaman lá, né? O... É o Mamor? Fez Game of Thrones, honra. Colocar ele de Apocalipse? Eita, pega. Ia ficar um apocalipse de respeito. Um apocalipse do Dothraki. Porra, imagina que cara daquele tamanho lá de... Isso é louco. Eu não encararia. Não precisaria nem dos Cavaleiros do Apocalipse. E não vai ter o Wolverine, né? Graças a Deus. Finalmente, X-Men caminhando sem o Wolverine. É, o Wolverine que segura os X-Men. Não era pra ser, né, cara? É, mas vai ser quem? O Ciclope? Então, agora vai ter que ser outra pessoa. O Hugh Jackman vai abandonar o papel? Ah, mas vai vir alguém de respeito aí, velho. Eu boto fé. Ah, não sei, deixa eu ver alguém desconhecido, hein? Eu não consigo enxergar alguém pra ser o Wolverine. É, que se criou aquela imagem do Hugh Jackman, né? Mas eu acredito que o próximo cara vai fazer jus aí ao que o Hugh Jackman sempre foi com o Wolverine. Se bem que Hugh Jackman também, ele só se garantiu no Wolverine, porque fora isso, o que eu acho de bom trabalho dele mesmo é o Van Helsing. E olha lá. Tem coisa boa dele, sim. Tem Os Miseráveis. Grande Truque. Puta filme. Tem um que é meio... Tem um que é meio bosta. Acho que aquele é sem Swordfish. Ele tava começando. Mas esse filme é bosta. Mas, porra, olha os filmes que você quer falar também. Aí fica difícil, né, velho? Guy shoots people. He's a crocodile and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! Do something that'll get you killed. We'll save the world. Agora então, seguindo o dia 4 de agosto, temos aí o controverso Esquadrão Suicida. Quem eles vão combater? É, ainda não tá muito certo no filme ainda não, pelo menos pelos trailers. Então, o que deu pra ver nos trailers é que tem um maluquinho lá que ele estica o braço, tipo aquele cara do Akira, o Tetsu. Ele tem meio que... Ele vai infectando as pessoas, infectando o material. Só que eu acho que ele não vai ser o principal, acho que depois vai surgir alguma coisa maior, hein? Não, então, essa seria a coisa maior que não tá revelando, assim, ainda. Bom, vai ter o Will Smith, cara. Vai ser foda. Ixi, Will Smith? É, cara. Não sei. Cara, fala será que, a gente vai ter que ver o Will Smith salvando depois o da Terra. Tá, mas esse não conta porque eu não assisti. Não, mas... É o Will Smith. Ah, então, ele vai fazer aquela cara dele de, pô... Eu sou um herói sofrido pra caralho. Não, velho, o cara é bom. Olha minha cara de sofrimento aqui, porra. Eu vou salvar o mundo aqui, peraí. Vocês têm que falar mal do filho dele, não dele. O cara tem legado. Eu tenho que falar mal dele porque ele fez aquele filho. Não, tudo bem. Talvez esse foi o erro dele, mas... Quer ver. Mas o cara tem crédito, sim. O cara é bom. Não, ele tem mais filmes bons do que ruins. Não tem como negar. Sim, pô. As Loucas Aventuras de James West. Cara, que filme foda. Esse filme é muito foda. Eu curto esse filme mesmo. Mas Eu Sou a Lenda, entre outros. E, cara, Um Maluco no Pedaço, cara. Quem é, porra? Will Smith, velho. Depois a gente fala do Will Smith. Vamos falar agora do Coringa. O que vocês estão achando desse Coringa? Cara, vai manter aí, vai fazer um bom Coringa. Eu não duvido. Apesar de que o tanto que o pessoal tá criticando aí, não, que não sei o quê, não tá nada parecido. Cara, só pega o quadrinho e lê. Vê o quadrinho. Tá igual, velho. O cara vai ser foda. Promete ser um Coringa bem psicótico. E você, Barbossa, o que você tá achando do Coringa? Pelo pouco que eu vi nos trailers, eu até que gostei, viu? Tô também mais esperando ver a atuação dele pra não fazer esse mau julgamento, nem fizeram com o Heath Ledger. Que a gente tem base como Coringa ele, né? Pelo menos no live action. Coringa, se você for parar e analisar, cada um seguiu numa linha diferente. Ah, seguindo um tempo diferente do Coringa, tá ligado? Uma linha de tempo diferente. Então, não tem por que os caras ficar de mimimi. Ah, que não sei o que, que vai ser ruim. Eu falo, velho, vai ser bom. E o Jared Leto lá é um excelente ator. Então, sim, realmente... o cara não é pouca coisa, não. Tem... O cara deve ter estudado pra caramba. Espero que ele não morra também, né? Mas... né? E você, Caio? O que você tá achando aí desse Coringa? Ah, cara, eu não sei não. Prefiro esperar um filme pra ver. O meu problema não é nem com o Coringa. É com todo o trabalho da diretoria de ficar forçando que o Coringa é maluco. Ah, o Coringa mas é maluco. Mas o cara é, velho. Chega lá o pessoal da produção e fala, olha aqui o que eu ganhei de presente do Jared Leto. E aí um rato morto. Ah, mas, cara... Quem isso? Se você estuda teatro, interpretação, tem horas que você tem que viver papel. Então você tem que fazer isso, fazer as coisas acontecerem na prática, tá ligado? Tá, mas aí a produção ao redor dele tá querendo, sabe, querendo elevar isso. Bom, eu acredito que seja só marketing só. Não achei nada tão. Também é uma zoeirinha do cara. Porque esses blogzinhos aí, qualquer noticiazinha, os caras já. E a Arlequina, o que vocês estão achando? Cara, maravilhosa, com o Chris Moretz. Quê? Maravilhosa. O resto, o que você falou depois? Cara, a atriz. Porra, não sabe quem é com o Chris Moretz. Cara, sai daqui. Sai daqui. Aproveita. Não conheço ela por nome, não. Cara, tem que se informar, cara. Não pode ser assim. Mas o nome dela não é esse. Não é ela, também vai ser. Não, Margot Robbie. A Margot Robbie, não, eu confundi, porra. Vou tomar aqui agora, mano. Calma, eu confundi. Eu confundi nome com rosto. Mouse. Cara, mas a Margot Robbie também é outra beldade, outra maravilha. Ela fez o Lobo de Wall Street aí. Ela aparece com o Bubão de Fora lá, pra quem tiver interessado. É um bom filme também. É linda. É linda, cara. Ela é uma boa atriz. Não, não falando assim, ah, só porque ela é bonita. Ela é uma boa atriz também. Pelo que tá saindo nos trailers, nas imagens que se vê na internet aí, tá legal. Ela tá sabendo. Tá colocando legal uma Arlequina ali. Pelo que eu vi até agora, ela tem um carisma. Eu sei que o Jared Leto vai fazer um excelente Coringa. Mas ele não tem esse carisma que ela teve com a Arlequina. Casou muito. Bem esse ponto aí, o que eu achei também. Ela casou bem com o personagem. Ela criou um carisma. Putz, foi muito foda. As partes que apareceram no trailer deu pra ela engraçada ali, mas é uma coisa meio psicopata, realmente. Sim, é bem disso. Sim. quando ela aparece assim, as vozes, não sei o que, me falaram pra matar todos vocês e fugir. Ah não, brincadeira. Aquela parte no final, já que ela quebra o vidro da loja e rouba o negócio, e o cara pergunta por que eles fizeram aquilo. Ela fala porque eles são malvados. Então é uma coisa muito, muito carismática nela. Sim, eu acho que, cara, vai ser legal. Vai ser legal. A Arlequina não surgiu no desenho do Bruce Timm, né? Ela não veio de HQ. Não, ela surgiu naquela série lá de 92, que é então, do Bruce Timm, né? Isso. Ela surgiu ali e ela agradou tanto o público que foi pra HQ. Foi que meio que inverso, né? É. Bom, tem também os outros vilões, vocês vão querer comentar, tipo, do Capitão Boomerang, né? Ah, é o vilão do... Porra, como é que é o nome lá? Do Flash. Tinha o Croco, aí tem a magia. Aquela mina com a bandana na cara lá. Ela, eu acho que ela chama Katana, né? Esse é o Diablo aqui. E o Will Smith. É o Diablo. Ah, é, tem que falar do pistoleiro, né, vó? Alguém quer falar alguma coisa aí do Will Smith? Ele tem que ficar com a máscara, só isso. Ele não vai ficar com a máscara. Ah, vai, tem que ficar, não, né? Vai, não vai, não vai. Não precisa de expressão, é um cara que atira, gente. Nem fodendo que ele não vai salvar o dia. Pra ser o quem? Bullseye? Pra ser nesses caras aí que só usa máscara? Ah, acho que tá bom. Então, se ele assinou o contrato. Mas ele não vai ficar com a máscara. Não, ele não vai. O ego dele é maior. Sim, muito maior. Falou, eu fiz tantos filmes, tantos milhões. É. Vou ficar usando máscara? Até parece. E tem também o Batman, né? Que vai aparecer. Acho que tem uma cena no trailer que aparece, não tem? Que ele cai sim, em cima do carro. Sim, ele tá em cima do carro lá de Hot Wheels do Coringa. Caraca. Não dá pra saber ainda o que vai ser mesmo, né? Não, pra mim, cara, quem merece ser filme do ano, acho que vai ser. Tudo bem, tem muita coisa pra vir ainda. Mas eu acho que vai estar entre uns melhores indicados o Esquadrão Suicida. Não sei, já, tipo, vou tentar fazer a mãe de Ná aqui. Eu acredito que vai estar entre os melhores. Olha. Sim, cara, eu acredito. Eu também, é que eu praticamente não tava vendo os trailers, só vi mesmo pra gravar. Que nem o do Superman, não tinha visto, do Esquadrão. Realmente tava aguardando pra assistir os filmes, né? Obrigado, viu aí. De nada. Eu tava realmente mais esperando, mas pelo que eu vi aqui, vai ser a surpresa do ano esse filme. Eu acredito que vai ser. Vai estar entre, tipo, se não o, mas vai estar entre os melhores filmes do ano. Esse filme ainda não me convenceu. Tem que esperar sair pra ver. Uau, o trailer com a música do Queen, velho, que foda. Porra, Queen? Não sou muito fã de Queen, não. Também não sou, não, vai. Pô, mas casou muito. Os caras fizeram trabalho bom, né? Foi, realmente. Ele ficou muito bem montado. É isso aí, né? Esperar, aguardar. Mas eu acho que vai ser foda. Então, pra fechar o podcast, 3 de novembro, Doutor Estranho, que a gente não tem nem trailer ainda. É um dos grandes personagens da Marvel, né? Um membro do grupo Illuminati. Chamaram aí o Benedict Cumberbatch, que tá papando todos os papéis ultimamente. O ator é um monstro, né? Vou esperar uma grande coisa desse filme, sim. Então, eu tava lendo que ele possui uma das joias do infinito. Eita, filho. Será que o Thanos vai ser adicionado depois? Será que vai ter alguma coisa ali? O Thanos vai atrás dessa joia? O Thanos já chega dando porrada nele, já no primeiro filme dele? Porra, seria legal, né? Nada mais justo. Porque não vai ser um filme de origem, né? Será? Não? Não, já falaram que não vai ser. Mas eles vão passar pelo menos um pouquinho. Sim, pode ter contando um pouco sobre a história dele, mas o filme não vai ser focado na origem. Uma história de superação. Ele se arrebentou todo. Ele perdeu o movimento das mãos, ele era cirurgião, né? Ele gastou a fortuna dele inteira pra recuperar o movimento das mãos, né? Mas não conseguiu. Só foi conseguir o movimento das mãos quando um jovem lá que ele ajudou quando ele era adolescente. Pera aí que agora ficou confuso. O Doutor Estranho era adolescente lá fazendo faculdade dele, ele ajudou um garoto, né? Que não falava. E esse garoto, ele prometeu pro garoto que um dia ele ia voltar lá, né, pro Tibete. E ele não voltou, né? Ficou rico, não sei o quê. Ele só foi voltar mesmo quando ele precisava dessa ajuda, que ele descobriu que esse garoto que ele ajudou virou um médico e especialista em mãos. Daí só aí que ele foi voltar atrás. Falou, ah, então tem alguma coisa que me interessa, então eu vou lá. Só que daí quando ele chega no Tibete, ele descobriu que o garoto se mudou pra Nova York, a duas ruas atrás onde o Dr. Strange morava. Nova York é muito pequeno, né? Todo mundo mora perto. Sim. A parte que eu li foi essa, mas é bem interessante. Ele vai lá, daí tem negócio dos místicos, dele ganhar esse poder, dele quer continuar. Mas é bem legal. Esperando só, né? Espera sair alguma coisa aí. Ué, mas do Doutor Estranho tá estranho, porque não saiu nada ainda. Doutor Estranho, né? A gravação acabou de começar, só tem aquelas imagens mesmo. Provavelmente só vai sair alguma coisa depois do Guerra Civil, hein? Será? Ah, sim. Eu acho que... Ó, não sei, talvez esteja falando merda, mas eu acho que vão esperar o desfecho da Guerra Civil pra prosseguirem com mais alguma coisa. Eu acho que ele vai aparecer na cena pós-crédito. Ele lá no Tibete. Ou aparece o Thanos de novo? Acho que não. Estamos sem ideia aqui pra uma cena pós-crédito. Ah, coloca o Thanos aí. A mesma do Avengers 1, já era. Bom, é isso então, né? Fechado. Tá. Bom, já. Eu só quero saber quando vai ser o filme do Super Gêmeos. Só isso. É. Pra fechar aqui o podcast, alguém tem algum jabá? Eu tenho um jabá pra fazer do meu canal. Vão no meu canal que eu vou estar fazendo uma cobertura completa da DLC que saiu recentemente pro Call of Duty Black Ops 3. O link pro canal vai estar no post aí. Só isso? Só. Benite? Me patrocinem, sou pobre universitário e... Ah, sei lá, não, tem essa não, por enquanto nada. Fala aí, Batman maior que todo mundo, né? É, Batman melhor que todo mundo, PC é melhor que console, não seja fanboy. Não seja fanboy. É. Tá, não julgo. Fanboy. Tipo, não seja fanboy e tipo, Batman melhor. Não, mas é o Batman, né, cara, então... Algum jabá aí, Barbosa? Se quiserem, me mandem cartas. Rua das Alfenas, número 95, São José dos Campos, Pinto Alto. Bom, quem não nos conhece, nós somos membros de um blog, Crônica X, um blog sobre variedades, inclusive em Crônica X, Blogspot. A gente tem também um canal no YouTube, não tá tendo muito conteúdo lá por enquanto. Temos também uma página no Facebook, os links vão estar aí na postagem. Visitem Mangá Mania, o blog do Ishida, onde ele fala sobre mangás e WWE. John Cena é um cara legal. Visitem também Pra Sempre Senseia, blog aí do Danilo. Você vai chamar ele pra gravar quando a gente for gravar do Senseia? Visitem aí também o Qualquer Coisa, blog da Naira, onde ela posta variedades, pensamentos. E por último, mas não menos importante, Pensamentos Estranhos, o blog aí da Aline, onde ela posta suas cóleras poéticas. Pô, como que você consegue esses contatos, Júlio? Ah, mano. Eu queria ter essa facilidade de encontrar parceiros que você tem na minha vida amorosa. Ixi. Nossa. Que gay. Depois eu dessa então, aí, ó. Quem tiver interessado aí, ó. Um fanboy do Batman aí, ó. Vou deixar o telefone dele aí na postagem. Pode deixar. Bom, galera. Só não me mandem pornôs gay de anão. Tem e-mail? Manda e-mail. Ele só não quer pornô gay de anão. Mandem nudes. E a gente tem um e-mail? Precisava de e-mail oficial, hein? O quê? Do blog? É? Eu acho que até tem, viu? Cara, esse é o blog mais bagunçado que eu já ri, cara. A gente é foda. Bom, então é isso. Até a próxima. Valeu, aí, valeu. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.